Azul 4206. Contato radar Subal 370. 370, o Azul 4206. O senhor autoriza voar direto Aracaju ou Jamo? Autorizado, Jamo. Jamo. 3567, voa Elefa. Elefa, obrigado. Pushback, acionamento, gol 1856 na remota. Autoridade, chama para o táxi. Chama na táxi, gol 1856. Salvador, o TAN 3629 para o pushback, acionamento, posição 05. Sente, aguarde, já a aeronave está passando a retaguarda mais alguns instantes. Sente, mantendo sua escuta aqui para autorização. Autorizado, autorizado para o táxi. Autorizado 3629, chama para o táxi. 43, autorizado ele. Autorizado ele, chama no 43. Salvador Tower, Portugal 022, you are full ready. 1273. 022 cleared line up and take off runway 10, the wind is 160 degrees with 08 knots. Clear for takeoff, runway 10, Air Portugal 022. Boa noite, obrigado. Bom voo. Obrigado. Com autonomia de 3 horas e 10, alternando Natal. Com 329, já iniciou o pushback? Está iniciando neste exato momento. Gente, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Mantendo a posição. 256, 146 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1186, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1186, gol no 8, 256, obrigado, boa noite. Lima Kilo Bravo, prossiga. Para o táxi está 3629. Nível 030. É, confirme se tem algum transponder acionado. Aguarde. É, confirme sua procedência. Procedência Tuberá. Gente, então vai prosseguir direto Salvador 030. Vou na proa de Duna, aguarde contato radar. Boa noite, 56, mantém um ponto de espera, por gentileza. O RB-130 da Portugal decolou o mesmo perfil de saída e mesma rota, aqui. Ok. Chané 6143. Chané 6143, torre 118, decimal 6. Chané. Portugal 022, climb level 370, and the radar system. I'm receiving climbing level 370, Portugal 022, and the radar. Lima Kilo Bravo, acendo identificação. Controle Salvador, boa noite, de Papatango, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, chegada a Mari, desça para 2000 pés quando pronto. Mike Bravianchi, copiou? Papatango Mike Bravianchi, copiou? Ah, negativo, senhor. Poderia repetir? Chegada a Mari, quando pronto, desça para 2000, ajuste no 019. Estamos iniciando a descida, a chegada a Mari, descendo para 2000, ajustado no 019, o Mike Bravianchi. Lima Kilo Bravo, contato radar 34 milhas oeste, não recebo o modo Charlie, informe-se, já mantém 3000 pés. Abandonou 210. A mensagem foi para o Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo na escuta. Kilo Bravo na escuta, eu já mantém 3000 pés. E eu vou verificar aqui o modo Charlie do transponder, só um minuto. Tá bom, Kelly. 43, o vento 1180 graus com 08 nós. Ele pousa no 08, né? Voo no 856, visual com o aéreo 2 da Fianera Avianca na final da 10. Afirmo. Após a passagem do Airbus, a Lima tem cabeceira 10, voo no 856. Sente, após a passagem do Airbus, a gente ali mantém 3894, autorizado de emergência. Negativo, acertado, 3694. 3629, para o táxi com 132 a bordo, 4 horas, alternando galeão. Pessoas a bordo? 132. 132 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1986, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera Torre 186. Lima Kilo Bravo, quando pronto, autorizado 2000 pés, reporte no localizador. Lima Kilo Bravo. Ajuste em Salvador, 10, 19. Ariane mantém o 1856 após a passagem de tráfego. Afirmativo, ali mantém. Gol 273, reduza para 2109. 2109, 1273. Controle, o Mike Bravian que irá passar 1250 para 2000. Desce sem restrições. Faixa 6143 no solo de Salvador ao 53, livre direita, chama solo 121, 19. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Não, não. Boa noite, da 3629, está no ponto de espera da 11, pronto. Sente, ponto de espera da 10, mantém o ponto de espera da 3629. Tem um tráfego da companhia passando o marcador externo aproximadamente. Sente, da 3629, aguardando. Torre Salvador, 3894, passando via terra. 3894, boa noite, altímetro 1019, continua a aproximação, já embaixo travado. Afirmo. Livre pouso, pista 10, tráfego avistado, vento 170 graus com 07 nós. UTAN 3894. Autorizado pouso, pista 10, 3894. Voo no 85654, decola, chama o controle no 20-8, bom voo. 0856. Controle, voo 1856, decola, se escutando. 856, contato radar, suba 390. 390, Pucaracaju, 856. Gol 1273, vetoração para sequenciamento, direita 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, gol 1273. Essa pintura aí era a pintura antiga da TAM, com homenagem à empresa, ou é a nova? Não, essa aqui é homenagem a um modelo que teve aí bem no início. Chato. Controle, autoriza a proa de Duna para o Mike Bravec. Mike Bravec, mantém o perfil para sequenciamento. Gente, manterá o perfil, Mike Bravec. Tem 3629 visual com Airbus acompanhando a curta final do 1-0. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 1-0. Gente, após a passagem do colega, ali mantém na 1-0, da 3629. Falo Web 6722, gate 62, acionamento pushback. Coordenação com a equipe de solo, faz passagem do Oceaner na retaguarda, autorizado, chama pro táxi. Gente, após o Oceaner, tá autorizado, o 6722. Gol 273, esquerda 180. Esquerda 180, gol 273. Mike Bravianchi, reduza para 2109. Reduzindo para 2109, o Mike Bravianchi. Autorizado, decolagem 73629. Salvador, boa noite, 3894. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 3894. Bom dia. Bom, reunião 8, obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, 567, autorização nível 380, Brasília, para informação Romeu. Saída prevista Arbor, transição elefa, guarde cópia. Bora, elefa, seria isso? Ah, afirmo. Tá. Salvador ao 59, chama agora o controle no 20-8, bom voo. 208, uma boa, TAM 3629, bom trabalho. Torre, Papa Tango Lima Quilo Bravo. Boa noite, Papatango Lima, Quilo Bravo, altímetro 1019, tráfego já avistado, tensão de pouso é 10 ou 17? 17, senhor. Gente, então reporte para o... já se encontra em condições visuais ou instrumento? Visuais. Gente, então prossegue então visual com base direita pela direita para 17. Curvando agora à esquerda, base pela direita 17, reporte na final, baixar travado Lima, Quilo Bravo. Reportarei Lima, Quilo Bravo. Transponder, Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Camarada. A gente informará lá no localizador o Mike Bravianca. Gol no 856, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Solo Web 6722, aposto o táxi 130 a bordo 342, alterna com fim. Recomendo na escuta, prossiga. Chame Recife, frequência 12685. 2685, 1856. India Alfa no ponto de espera torre 1 noite decimal meia, bom voo. 7 após o tal atualizado, ponto de espera 18 meia, o 6722. Gol no 273, completa aproximação, chame a torre 18.6, tem uma boa. 18.6, muito obrigado, 273. Pouso, pistão 7, o vento no 70 graus com 09 nós, Lima, Kilo Bravo. Salvador, boa noite. O gol 1273 estabilizado LS, 2 milhas do Índia Serra. 1273, muito boa noite. Tráfego avistado, altímetro no 019, já se encontra embaixo de travada. Bem baixo, baixo de travada. Livre pouso, piso no 0, vento 170 graus com 09 nós, o altímetro marca 1019, gol 1273. Livre pouso no 0 com 1019, gol 1273. Lima, Kilo Bravo, no solo de Salvador 02, livra próxima à direita. A Baeté ao estacionar na frequência livre. Salvador, boa noite. Web 6722 está pronto. Ponto de espera lazado. Afirmativo, mantenha o ponto de espera, por gentileza, o Web 6722. 7-6-6-7-2-2. Captando o localizador, o Mike Bravianca. Chame a torre 18-6, tem o pouso, Mike Bravianca. Obrigado, um bom final de semana. Alô, 601 da Gol, ciente da Romeu, autorização Galeão, por gentileza. Localizado Galeão, nível 360, via Perdulu 1-0, saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5021 no cotejo. Localizador, o Bianchi. Afirmativo, tráfego avistado, curto na aproximação, reporte quando baixar travado, altímetro 1-0-9, Mike Bravianchi. Já baixado travado, Yankee, autoriza a circular pela direita para pouso no 7. A intenção é modificar e prosseguir visual para o 17? Afirmo. Vicente, reporte para o cancelamento. Já pode ser da presente. Vicente, então modificado agora o 04, prossegue visual para o 17, curvando agora à esquerda para uma base pela direita do 17. Reporte na final da pista, o 17, Mike Bravianchi. Reporte na final do 17, o Mike Bravianchi. T-6722 visual com o Bang da Gol na curtíssima final da 1-0. Relativo, 6722. Após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceira 1-0, Web 6722. Após o gol ali, mantém 1-0, 6722. 3629 e chame agora Recife. A frequência é 1251 e alterna 13325. Confirma 251, portanto 3629. Afirmo. Obrigado, boa noite. 5 Libra direita, chama solo 121, décimo 9. 219, obrigado, no 273. Espera daqui a pouco. Até. 1273, Libra. 10 vento, 170 graus, com 062 de nós. Autorizado a decolagem web 6722. Mike Bravo, Mike Bravo Yankee. E o aeronave girando base para final 17, tem livre pouso pista 17, o vento 160 graus com 0612 nós. Mike Bravo Yankee, altímetro agora no 019. Sente no 019, livre pouso para o Mike Bravo Yankee. Jet 6722, decolado em Salvador 07, chama o controle agora em 120, décimo 8. Bom voo. Boa noite. Paulo, Salvador, boa noite. O TAC 3897, com a informação Romeu, autorização para Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décimo 8, aciona 5025, coteja. Autorizado 340 para São Paulo, via Perzulu 16, da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle operando em 1208 e transponder 5025, TAM 3897, está no portão 8. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Sim, senhora. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5338, cliente da Romeu. Trip 5338, identifique, Buena Prodiduna, desça para 2000, ajuste 1019, informe no localizador. Proa de Duna, vai reportar no localizador, 5338. 273. Via Juliette, portão 1. Juliette 1, voo 1273. A gente descer para quanto, 5338? 2000 pés, 2000 pés, hoje é 2019. 2019, 5338. Deixa eu assinar a frequência livre até a próxima. Marco Bravo, boa noite.